그렇지. Pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou. Livrando o meu coração do que não é.